web. Sinal, trem baixo travado, Golfo Mike Alfa. Golfo Mike Alfa, estou autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, 99. Líder pouso no 7, Golfo Mike Alfa. Salvador, Salvador, Oscar M3, 20. Barro Romeu, cruzando no 80 para 150, cabeça. Chanel 6320, suba e mantenha, corrigindo, desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada Mari. Descida até o 050 na Mari, 6320. Salvador, boa tarde, está 3805, frente da Romeu. Chamou pra cópia? Afirma, quando possível, Guarulhos, 340. É, número 3, aguarde. Aredo, pronto cópia, 2230. Afirma, pronto cópia, 2230. 2230, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível 180, sai da Arbor, após Elefa, após direto, Vitória da Conquista. O nível, ou correção, o código é o 5057 e o controle 1208. Autorizado da Conquista, no 180, sai da Arbor, então Elefa, no código 5057, controle 128, 2230. Protegimento correto, chama pronto na remota do Pátio. Para pronto, eu faço 220, obrigado. 50 graus, 99. Eu faço para o solo. 754, solicita acionamento da posição, confirma? Confirmo. Autorizado, chama para completar o pushback. 7, teve acionamento, passarei para a posição, 7, claro. 3216, pronto, cópia. Ativo, pronto, cópia. 3216, autorizado Salvador Fortaleza, via Pesulo 19. O nível é o 370, saída é a Momo, transição frote. Decola da 10 curva na esquerda, controle 1208 e o código em 5056. Alinhamento correto, chame pro táxi, correção, chame pro pushback. Mandará chamou o solo? 754, no 754, autorizado completar aí no 08. Tem que ser 754, 3805, pronto, corta. Pronto, corta, 3805. 3805, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulo 16, após Belo Horizonte, após Triste. O nível 340, da Eoleda Bridge à saída, decola da 10, curvando à sua direita. O código 5074, controle 1208. Outra 3805, autorizado São Paulo Guarulhos, 340. Pesulo 16, THZ, após Triste. Da Eoleda Bridge, controle 208, transporte 5074. correto, chame pronto no 1-1 do pátio. 3-2-0-5. Confirme. Papapá, Mike Slant Romeo, senhor. Já citou o sobrevoo aqui no Costa Azul. A intenção agora é ser autorizado o sobrevoo no bairro da Paz, que fica condicionado ao tráfego. Ciente. Temos uma aeronave em aproximação para aquela localidade em mais 7 a 9 minutos. Está livre prosseguir para o setor do bairro da Paz. E tão logo seja instruído, deverá abandonar o setor. Ciente da instrução, fica condicionado, fica totalmente condicionado ao tráfego. Uma aeronave para aproximação dentro de 7 a 9 minutos. Mais que vai chamar. Webjet 6721, chame Recife na frequência 1-2-1-2-6-8-5. 1-8-5, Webjet 6721, boa. Oxené, 6320, desse mantenha 2000 pés, acusando o localizador. Descendo para 2000 pés, e 21 vai chamar no localizador, 60 ao 6320. Fala, Salvador, muito boa tarde, gol 1806, da Bacierra, para a Copa da Autorização, Aracaju. Salvador, boa tarde, Sanerra 6305, passando 190, repito 1-160. 6315, desça e mantenha 4000 pés, chegada bom, se identifique com 1021020. Identificou, desce para 4000 com 1020, setor da bom. Salvador, copia o gol 1806. 1806, aguarde um minuto. Afirmativo. No 806, pronto, cópia. Afirmativo, 1806. No 806, autorizado Salvador Aracaju, via Golf 677, nível 230, saída Puca, Jama pós direto Aracaju, decola da 10, curvando à esquerda, o código 5041 e controle no 208. Autorizado 230, Aracaju, na Puca, Jama, trânsito Aracaju. Golf 677. Decolagem da 190 com curva esquerda, 5041 é o transponder, 120.8. Controle certo para o gol 1806, está no 2612. Fechamento correto, chamar pronto no 62. Chama. Salvo 174, autorização para o táxi, são 113 a bordo, 4 horas e 22 minutos, operando Fortaleza. autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via parte 1 no Indiáfano, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 62, o ajuste 1-0, 2-0. Bairro da Paz. Do táxi, parte 1. Índia, alfa, torre 1-1 no 8, decimal 2, o ajuste 1-0, 2-0, voo 1-7, 5-4. Duda. Depois eu me afasto assim que solicitado para a linha do litoral e volto. Não sei o sequenciamento do senhor. Ok, gente, mantém inicialmente aguardando instrução para livrar o setor. Ok, na escuta permanente, Romeu. Graças. Maceió? Afirmativo. Pronto, foco. Pronto. O 924 autorizado Salvador Maceió. Via Up Whisky 58, nível 350. Realiza o perfil da saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curvando à esquerda. O código é o 5072, controle 1208. Salvador, trip 5595. Trip 5595, identifique chegada a mar e desça e mantenha o nível de voo 050. Hoje, no ideal é 5050. Alinhamento correto, chama pronto no, na 1-0 do Pátio. Vamos lá. 3-2 no meio, aguardo na aeronave da companhia Gol passar retaguarda após iniciar no 0-1. Bravo, aguarde um minuto para cópia. Bravo, confirma o pátio. Mike, Eco Bravo, autorizado Salvador, Jundiaí, via Golf 677, uma centena é o nível, sai da Coral, decola da 107, curvando ligeiramente à direita, o código é o 0433, controle 1208. Estabilizado, campo à vista, 1-3-2-0. Decorada, 1-0, voo 1-7-4. Livre LS. Completa a final, pista 10, torre no 86. Na torre do 86, espero que a pouco, obrigado, 6-3-0. Salvador, vantagem, 6-1-4-1, desse mantém nível de voo 050 na chegada a bordo. Identifique. 0-5-0, chegada a bordo. Mike Juliette, Romeu, controle. Na escuta, senhor. Libere o setor, siga para o, a região de Itapuã, no litoral, aguarde para o regresso. Já está livrando, o Mike Jet Romeu comprou de Itapuã. Mike Jet Romeu. Será necessário regressar? Afirmativo. 370, sai da Pucca, transição Zipar. Decola da pista 1-0, curvando à sua esquerda. Aciona o código 5073 e controle 120, decimal 80. Logística 370, roda do plano, lá está em Nápoles do Zulu 1-0, no perfil da PAN, Pucca de Parque. Circulando a 10, com curva à esquerda, 5073 e o controle 1208, ao voo 960. Movimento correto, chama pronto no box 9. Teremos, 1-0. Opa, papapá, Mike Gillette Romeu, vai livrar o setor e vai retornar lá pro Costa Azul. Vai abandonar essa missão aí perto do Mar da Paz. Graças pela colaboração, senhor. Ok, positivo. Prosseguindo para o Costa Azul, reporte visual com o local. Reportar iniciando o sobrevoo, Mike Gillette Romeu. 6-3-2-0 na final, baixado travado. Boa tarde. Boa tarde, 6-3-2-0. Voos autorizados, pista 1-0. Vento 1-5-0 graus, 2-9. Questões conforme rota. O nível 360, saída da Euleda após Leda Voa Bridge, decola da pista 1-0, curvando à direita, o código 5071 e controle 1208. mantenha assim condições visuais, mantendo os corredores, ajuste no 020. Reporte ao passar Vera Cruz. Mantenha a frequência 12345 para coordenação de voo local. Nota conforme plano, Marcelo 5071, voo no 9394. Papa Alfa 34, informe também se efetuou notificação de voo plano. Usa chama pro TACA. Chama na TACA, voo 806. O no 394, cotejamento correto, chama pronto no box 5. Para posicionamento, rodada 3. 2230, autorizado na área remota 14. Autorizado, 2230. Rodolfo, Sané 6315, passando 5700, pode continuar a descida? 6315, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, acusando localizador, liberado da restrição de altitude e velocidade em pelo. Desce para 2000 pés, autorizado ILS da 10, liberado das restrições em pelo, 6315. Confirmando 153 a bordo, João Pessoa 3 horas 25. 4 horas 25 de autonomia, João Pessoa. Cotejamento, correção, autorizado o táxi à direita até o ponto de espera 198, décimo 62, ajuste 1020. Na escuta? Siga na escuta e pronto para cópia. Seu plano era para 1705, já está aqui, está pronto para cópia? Irmão, pode prosseguir. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível 200, saída Arbor direto, Vitória da Conquista, decola dono zero direita, após decolagem, código 5115, controle 1208. Entre os dois, no meio autorizado alinhar e decolar, pista 90, 150 graus, 10 nós. A linha decola, 32 no meio. 5115 no transponder, só confirma o controle, 1208. Afirmo. Então tá completo, 35489. Chama pro pushback no patch 3. Chama pushback, patch 3, 289. 6320 Alfa, reportagem da Juliette. A reportagem da Juliette, boa tarde, 6320. O táxi Gol 1806, atacou 135 a bordo, 1 hora e 50 de autonomia, até no Recife. Dado táxi até o ponto de espera, via India Alpha no ponto de espera, torre 1 no noite, desse momento, já ajuste 1020. India Alpha, ponto de espera, 7262, Gol 1806. Macaco Bravo, chame para ingresso. Na decolagem da 32 e no meio. Gente, boa sorte. Comando Charlie Mike. Zulu Charlie Mike para Serra November Juliette Delta. Cheque equipamento de rádio. A transmissão está um pouco com um forte ruído. Bravo, reporte anelio, pronto, captura no 7. Segundo controle. Vetor sequenciamento esquerda, proa 200, desça e mantenha 2000 pés, Mantenha presente velocidade, aguarde último vetor para interceptar o localizador. Trip 5595, desça e mantenha 4000 pés, ajuste o altímetro 1020. Reduza a velocidade para 2009. Fechou, descendo para 4000 pés, 1020, reduzindo a velocidade para 2009. Trolley Salvador da 3216, decola na bomba. Vigilância TAM 3216, mantém o perfil da subida Momo. Gente, mantendo o perfil, 3216. Trolley Oceaner 63, ano 5, está estabilizado. 6315, torre no 8, meia. 1865. Gol 1754, chame Recife 1-2685. 2085, tá. Jet Charlie Mike, me escuta? Azulu Charlie Mike, Salvador até Feira de Santana, rota direta, decola da 1-7, ingressa no corredor Axé, o restante em coordenação com o controle Salvador. 1-1000 pés, aciona o código 0434, controle 1-208. Da proa 030, limitado pelo localizador. Poxa, 030, estamos reduzindo aqui para 180, ok? Ok. Vitor Mike, Quebec, boa tarde. Tem condições de manter 1000 pés para aproximar-se para Salvador via Paripe? Mantenha 1000 pés, prosseguindo no rumo de Paripe, reporte passando a localidade. Pode falar uma posição da nave na base? 3 milhas atrás da sua aeronave. Ok, mesmo não bateu de pé não, né? O mesmo está mantendo no 1500, mas a... estou lhe restringindo ao número pés em função de tráfego na posição de 12 horas, 10 milhas, no rumo sul, cruzando 2500 para 2000 para interceptar o localizador. Romeu Tango Golf, mantenha-se em condições visuais, quando 1500 pés, reporte em Paripo. Vai passar em Paripo, mantendo 1500, tá bom. Zulu, Charlie, Mike, no 45, livre, assinar o Chimitex. 4-1-6, assiste da Serra, está descendo agora para o 1-5-0. Azul 4-1-1-6, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada mar. 050-4-1-1-6, autorizaria Duna na presente? Azul 4-1-1-6, mantém o perfil da Star. Mantém. O trip pode curvar à direita? Ainda negativo, o trip 5595, seu limite é o curso do localizador. Apoio. Controle Salvador, muito boa tarde, com 806 decolando na PUC na sua escuta. 806, contato radar, atenção, vigilância. Bom, 806. Oceaner 6141, esquerda proa 140, reporte no localizador. Esquerda 140, reporta no localizador, 141. Trip 5595, curve à direita proa 080, desça e mantenha 2500 pés, livre LS. 802.500, livre LS. Autoriza 1600 com referência para o Oceaner 6141. Não entendi. Descida para 1600 pés com referência visual. Intercepte inicialmente o localizador, 61141, reporte no lote. Pedro 2230, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, nas nós. Pessoas aí efetuando manutenção aí próximo ao canteiro da Taxi Alfa. Gente, Alfa, reportada da cidade de Juliette, e assistindo as pessoas no canteiro. Vocês não têm. 141, interceptando o localizador e o lá. Positivo, está a 2,1 mm de cinta completa final do ILS, torre 1186. 1186, obrigado, até já. Boa tarde, Oceania 641. Fortalecendo ML 141, não baixou e travou? Ainda é negativo, senhor. Gente, após quando baixar, travado. Voltará embaixo, travado. Vamos pro táxi. Prossiga, Tambor. Estou dando o Golfo ao controle. Pronto, ainda está no Golfo na escuta. Está ciente do tráfego à sua frente, 2 milhas? Ciente do tráfego, ele está mantendo 1 no meu pé, senhor? Afirmo, ratifico, é o Victor Mike Quebec mantendo 1 no meu pé para pouso em Salvador com 20 nós de velocidade a menos que a sua aeronave. Até eu vou dar uma reduzida aqui, vou botar no pé. Encontra-se na taxi, papá. Mantenha a posição da sua Juliette. Vai mantendo, né? Alô, Santo 3283. Confirma a última aeronave que chamou o solo? Ah, o solo é o Santo 3283, autorização na Caju. 3283, número 3 para cópia, aguarde. Solo Gol 9600 para o táxi, temos 171 a bordo, 2 horas e 40, alternando Maceió. Informação Sierra. Triple 5626, mantém o nível de voo 140, informe o ideal para descida. Proa de Bonfi. Voando Bonfi no 40, reportará a descida 5626. Passeio 2230, decolou o canal perfil de Arbor, agora passando 2000 pés. Passaredo 2230, suba e mantém o nível de voo 180 na saída Arbor. 180, saída Arbor, passeio 2230. Gol 1806, chame Recife em 12685. 12685. Afirmo. Minuto. Passa espaço também. Quebec. Houve, Tomás, Quebec? 3 no 5 vai para a posição 4. A aeronave que estava puxando no 5 já terminou? Negativo, está no meio do pushback. Ciente, então vai manter a posição, minha, o Oceania. Quebec? O 1924, autorizado o pushback no 10. É, órgãos vitais, 1924? Negativo, 1924. Vai, Quebec. O TAN. 3193, também órgãos vitais? Ao 3283. 3283, também órgãos vitais. Um minuto, corta. É. Autorizado, pois, boa nova, espaço. 1924 tá livre no 10. Chama pro táxi. Zero, libera a direita, chame 121 na décima 9. A direita é o 219, é 141. Passando o parente, o Roberto Tango. Romeu Tango Golf, chame a torre 1186. Torre, 7186, muito grato, bom trabalho. Esquerda, código 5105, controle 1208. Eu vou confirmar aqui. Baixou, travou. Maravilha. Beleza. Sou em Salvador, muito boa tarde, Papatango Romeu Tango Golf, passou a parede.